branca e radiante vai a noiva. Logo a seguir, o noivo amado. Quando se unirem os corações, vão destruir ilusões. Aos pés do altar está chorando. Todos dirão que é de alegria. Dentro sua alma está gritando: Ave Maria. Choraré também ao dizer o sim e ao beijar a cruz. Pedirá perdão e eu sei que esquecer não poderá. Chorando, todos dirão que é de alegria. Dentro sua alma está gritando.